Afirmativo, 1895, voz a 1, muito obrigado. Torre Salvador, Papa Tango Fox, Papa Mike, transfere, tá no localizador, baixado e checado. Fox, Papa Mike, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Informa Charlie, 208, pousando na 17, aguardando o eixo livre. Afirmativo. Cruza a final na 7, ótimo, agora com aquilo. Livre pouso na 7, vento no meio 0 graus com 10 nós. Livre pouso na 7, ótimo, agora com aquilo. Confirm to Salvador Control. Confirm your position, Bravo. This is Salvador Control, Bravo. Protect Recife Center, frequency 125.1, is on level 133.25. Protect now, Recife Center, frequency 125.1. Chegou esse quilo no solo aos 1-0, consumo e bate? Agora vai tocar. Tente estacionar a frequência livre. A Mike visual com 1-0? Afirmativo. Tem livre pouso, vento 1 no meio 0 graus com 10 nós. Pouso autorizado 1-0, Foxtrot para o Mike. Seguida, Fox para o Mike. Confira? O Fox para o Mike, para a informação. É, vai apenas desembarcar 4 passageiros, solicita ou o pátio 3 ou um pátio mais próximo do terminal para apenas para o desembarque, eles vão ingressar no voo internacional. Prossegue para Maceió, confere? Afirmativo. Gente, a gente já passou seu plano aqui, vou coordenar com o Cua. Obrigado. De voo 1168, aciona a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Obrigado, dona, o voo 1168. Arpia 02, completa a final do ILS e chame a torre Salvador 1118 decimal 95. Retorar ILS para a torre 1118 decimal 95, grato. Boa noite, autorização de pouso, passará na conta final AP02. Boa noite, no solo, correção. Fox, Papa Mike, no solo, 1-3, livre à direita, 1-2, 1-1, foi autorizado o pátio 3, conforme solicitação. Até o Fox, Papa Mike, tá aqui a 1 quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. pra lá. Pode chamar o Mike e tá visual já com o sinalizador. Sim, estamos informando aqui, espero, ok? Azul 2781, solicita atenção para o nível 160. Seu Azul 2781, autorizado a acessar ao nível 160. 602, visual com a pista? Visual com a pista, o Arte 02. Estou em contato visual, tem livre pouso, cabeceira no zero, vento 160 graus com 9 graus. Livre pouso 160 para o 02. Conquista 2781, grato. 705, 112 a bordo, 3 horas e 32 até na Confins. Confirmando o PLB 112. Taxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118.95, altímetro no 098, gol 9705. Índia, ponto 18.95 e 1018, 9705, obrigado, boa noite. Boa noite, 705, mantém o ponto de espera e aguarde, boa noite. Pode manter o ponto de espera. Livre de desvio, gol 1168, é o número único na aproximação. Já informamos a espera aqui, acordando APA02 prossegue até o hotel, libera a esquerda, estacionar a frequência livre. Próxima esquerda, estacionar a frequência livre. APA081, Skulker Jet, clear Bonfire, arrive down to 4,000 feet, 281018. Go 1168, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, o ajuste 9018, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, descendo para 2000, 0018, acontecerá estabilizado, Go 1168. 05, Tenis, decolagem da 10, vento 160 graus com 10 nós. Até 05. Fazendo agora com Recife, na frequência 1288 e alterna 1260, azul 2781, tamo voo. Monotype 05, decolou os 22, controle 1208. 208, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, o Gol 705. Uno 705, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360 Leda, poderia coordenar para a gente final 38, por favor? Fale. O 1705 autorizado, nível final 380. 380, muito obrigado.

Control. Decola, fechando o 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5115, controle 120, decimal 8. Viajamento correto após ponto para acionamento e táxi, pode tapar o mic. 1168 no sala 31, livre direita 1211. Poderia confirmar se sinal para o voo 1168? Salo 1211. 1211, bom. Solo Salvador, o gol 1168 de Franco. O número 68, táxi de Alfa, porte antes da Juliette. E a Alfa vai portar antes da Juliette, gol Antes da Juliette, gol 1168. Autorizado Juliette, portão 07, gol 1168. E a Juliette para 07, gol 1168. Guanapati, Loma, confirma, ILS. Escort, Europa 081, complete final ILS, and contact tower 1 and 8.95. 1 and 8.95, ILS, Azul 2715, está autorizado ao final do ILS, conforme estabilizado. Capacito is one number of the markers. Yeah, down on lap. I've been tried to clear to landing runway 10, wind 120 degrees, 15 knots. Clear to land runway 10, the pass 31. Alpha 081, on ground at 39, turn your right and contact the ground at 121.1. 121, contact frequency? Decimal 1, 1, 121, decimal 1. 121, decimal 1, bye. Salvador Grounds, 49 Europa 081, runway beginning at the end of the runway by a call for us. Europa 081, approve taxi by Alpha, reporting for taxi to land. Taxi by Alpha, say again, please, Europa 081. Affirmative, Alpha Juliet, gate to 1111. Copy that, Alpha Juliet to gate 11, Europa 081, thank you, sir. Salvador 2795. Chegando. Tá um visual muito bom. Já tô visual aqui com a torre, interceptou o localizador. Certo, grato pela informação, azul 2795. Completa final e chama a torre, Salvador 71895 e teu pouso. 1895, só peguei chuva na Bahia. Aqui tá tudo limpo. Torre azul 2795. Azul 2795. Alô localizador. A 3 milhas do externo. Visual. Gente, continue a aproximação agora na interdição de pouso. Informe chuva leve sobre o campo e pista molhada aqui. Obrigado. O controle acabou de me passar chuva moderada e 1.500 pés de teto. Eu estou a 2.000 agora visual, tá? Ah, tá ok. É porque a última aeronave tinha avistado assim, a chuva estava bem moderada, ela deu uma melhorada agora. Mas tá bom, de qualquer forma, eu informo o controle para modificar a informação. Obrigada. Obrigado. Baixou e travou, na final da 10. Livre pouso, vento na 3 0 graus com 10 nós. Livre pouso, na 0, 2795. Salvador, Hugo 2043, ciente da informação Alfa, está no 07, autorização de tráfego para Guarulhos. Hugo 2043, informação em curso Bravo, suave um minutinho para cópia. Aguardando para nós, poderia adiantar a saída, por favor? Gael Leda Motiva. Gael Leda Motiva, obrigado. 715 no solo, 48, livre direita, 121. Direita 1211, canalizada, azul 27 no solo. Salvador 3662, informação Zulu, cruzando a linha 1802, 0562. Salvador 3662, ação de identificação, desça para 2000 pés na Progiduna, o ajuste no 018. 2000 pés, voo direto Duna, 1018. Muito obrigado. Está livre das restrições, o 3662. 3662, sempre vai voar direto Duna e sem restrições, vai chegar, vai ter 2000 pés. Boa noite, voo 1096, aciona a identificação, voo direto Duna, desça para 3000 pés com ajuste no 018. Solo, Salvador, Buenas, azul 275, de Duna, azul. Azul 2705, boa noite, táxi Alfa, Juliette, Codinal, Alfa Kilo, Pátio 3, posição prevista 4, Romeu. Alfa Kilo, Pátio 3, 4, Romeu, 2705. 2043, pronto, cópia. 043, cópia. 30 Salvador, Guarulhos, via rota do plano, apesulo 110, postal Baté, nível de voo 360. Seda da El, Leda, Motiva. Decola pista 10, primeira curva à direita. Aciona 5126, controle 120, decimal 8. Autorizado, Guarulhos, 360, via apesulo 110. Taubaté, na saída da Euleda, Motiva, decolada 10, com a primeira curva direita, 512 transponder, no 20.8, controle para o voo 2043. Correto, após pronto, voo 2043. Marcos lá quando pronto, 2043. Livre Atlanta, pós-táxi, Fox Alpha Mike. Fox Papa Mike, táxi autorizado via pátio 3, após o pátio principal, em seguida táxi foi Índia. Ponto de espera fechando 0, torre 1, 1, 8, 9, 5, altímetro 1, 0, 1, 8, Fox Papa Mike. Deixando a 6310, acionei identificação, autorizado direto Duna, descida para 3000, pede com ajuste na 018. Salvador, American 230. Prossiga, American 230. Estamos no código 3 para o 1, posição 10, 1-0, autorização. Autorizado, American 230, reboque, reporte para ingressar na parte principal. Repassarei, 230. 0-93, desça para 2000 pés, corrige com 0-96, desça para 2000 pés. Autorizado. Sinal ILS X-Ray em pista 1-0. Reporte estabilizado no localizador. Reportarismo 1-0, salve. A torre altera 1895. Afirmo. Obrigado. Ano 3662, localizador, já visual quando der. Ano 3662, chame a torre de Salvador, em 1, 9, 5. 2, 9, 5, ano 3662. Oi, Salvador, ano 3662, final ILS, pista no zero, visual. Ano 3662, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando a autorização. Guardando, tá? 3 mil metros. Fox Papa Mike decolou 01 no controle no 208. 208, obrigado, tenha uma boa noite, Sarita. Boa noite. Então, 3662, check train, livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus, com 629, pista molhada. Livre pouso, TAM 3662, pista no zero. Tá. 230, perfil na PUCA, o Fox Papa Mike. Panamá 310, desça para 2000 pés, autorizado. Sinal INS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Interceptou o posto localizador, voo 9096. 1096, chama a torre, Salvador, 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Torre Salvador, achei o voo 1096, boa noite. 1096, boa noite, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso. No Salvador, 04, livre direita, 1, 2, 1, 1. 2, 1, ponto 1, 3662. No Salvador, 3662, vibrando, táxi 4. 3662, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 3662. Tem livre pouso no zero, vento no 60 graus com 7 nós. 1960 graus com 7 nós, no voo no 096. Obrigado. 1-0? Tem um ativo. Red protege, o rebote está 1-0, forte alterna, América 230. 230, América. O Conde foi pro de Bunf. A interceptar a chegada a bom, fiquei legal no 018, reporte no ponto e da ADC. A reportagem da ADC é o 227, nós... Quando bom, obrigado. Salvador, Gol 20431-07, para pushback, tá no mesmo? Aguarde, Gol 2043. Aguardando. Mal 45. 12685-12545, o Fox Nacional Mike, obrigado. América 230 confirmando o seu 50 no Pátio 3 ainda? 07, livre à direita, 1211. Direita 211, uma boa. Qual foi o seu Juliette? A 3062, tente manter a posição de Juliette. Observe o Boeing da América à sua esquerda, após o tráfego livrar a passagem, ingressa Juliette, só segue para o 03. Poderíamos agilizar aqui para tentar prosseguir na frente do América ou não seria possível? Negativo, o tráfego já está ingressando no pátio principal, não teria mais como parar. Aguarde o ingresso do mesmo, assim que liberar a entrada, prossegue Juliette para o 03-3662. Sim, 3662, após passagem do América, então vai para a posição 3. Boa noite, 1096, boa noite, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, Gol 1096. Vamos, tem uma previsão para o Gol 2046, um pouquinho atrasado e com problema de implementação. Teste Gol 2043, tem um bonde da América rebocando. Assim que o mesmo livrar a sua cauda, está autorizado em coordenação com a equipe de solo, reporte táxi Gol 2043. Tá bom, tá grátis, obrigado. Felizardo, 3858.